Se eu pudesse fazê-lo entender, é que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mau. Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso. Tudo que eu tenho é maravilhoso. Por isso eu posso dizer sim. Tenho tudo aqui. Essas coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais. Olhe essas aqui, preciosas. Mas pra mim ainda é pouco. Quero mais. Eu quero estar onde o povo está. Eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus, como eles chamam? Ah, pés. As barbatanas não ajudam, não. Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela, como eles chamam? Rua. Poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo. O que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria por um só dia poder viver com aquela gente, ir conviver e ficar fora destas águas. Eu desejo, eu almejo este prazer. Eu quero saber o que sabem lá, fazer perguntas e ouvir respostas. O que é o fogo, o que é queimar, lá eu vou ver. Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de amor. Quero viver, não quero ser mais deste.